Trono. Ativo, o senhor deseja sair com segurança da posição? Entendido, web 6741. Então, confirme, haveria condições de prosseguir o táxi, vai permanecer aí? Gente, web 6741, autorizado o táxi via o pátio, a Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, o altímetro 097. Apenas justificando, torre 118 decimal 95. Alterna 13325. Tantri 1191. Conor Recife Center 125.1. Fanable 13325. Ciente direita 121 décimo 9. Juliette Tango Zulu, autorizado o táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, fique atento ao ATR da Trip, efetuando o pushback. Para início do táxi, 35490, 61 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Trip 5490, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 017. Desça e mantenha 4 mil pés de ajuste de altímetro no 017, chegada a Mare, velocidade indicada. Identificou para 4 mil, chegada a Mare, está mantendo 250 nós. 250 nós, ciente, o Xené 625. 625 para 4 mil então na mais. Sim, ativo. Do 4076, velocidade indicada. 190. 190 nós. Azul 4463, decola aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. Sono 3, portão 3, pushback acionamento. O Sarai 6213, fica atento à TR da Triv, passando a sua retaguarda após autorizado pushback acionamento. Chame pronto o táxi. Após a TR da Triv, iniciarei pushback, o 6213. Mantém um 160, saída da El. Da El, se puder proar da El, agradeço. Vamos zero. Tá, vamos manter a ponta da El. Salvador Approach Control, good morning. Papa Papa, Charlie Mike Papa, passing 230, down to low 50. Papa Papa, Charlie Mike Papa, descendo to flight level 050 on Mari arrival. Altimeter 71016, reduce our speed to 250 knots, number 4 for landing. Descento 050, and reduce speed to 250 knots, turn my turn. Porto de Salvador, intensivo, passado do 2230, descendo para o 1120, boa gente. 7, passarei 2230, desse mantém o 060, chegada a mão, ajuste de altímetro no 096. O Xané 6255, voe a posição ITAP. ITAP, grato, 6255. do táxi Torre 118 decimal 95. Romeu Oscar, boa tarde. Aciona, chama pronto para o táxi Pad 5. Chegada Mari, desce e mantenha ao nível 070. Ajustei o altímetro no 017. Descendo 070, 3204. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5240, informação X-Wave. Cliente, então mantenha o ponto de espera, 5490. Obrigado. Descida ao 5240, voa no Mari. Desse mantém ao nível 200 inicialmente. 200 inicialmente, 5240. Azul 4076, chame Torre Salvador, 118 decimal 95. Oxalé 6, corrijo. Tan 3144, chame Final Salvador na frequência 119 decimal 8. 198, final, obrigado, até mais. Alterna Guarulhos 3:40. Oxalé 6213, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre 118 decimal 95, com ajuste de altímetro na 017, bom voo. Obrigado, na 017, via Índia, ponto de espera 2895. 6215. 1208 agora, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, Xaner 6255. 6255, desse mantém 2000. Previsto após. Foi direto Duna, o Xaner 6255. Direto Duna, descendo para. 12000. É, não copiei, senhor. É Duna, foi Duna, descendo para 2000. Duna para 2000, gente. Fórmula Clareza 2. Confirme agora. Agora 5%. Tá, é, obrigado. Zero. Olha lá, de azul, tem que passar por lá. Sim, tá demais. É, mantenha presente velocidade, se puder, até próximo aí de Duna, ou Xané 6255. Bom, tá com 250 nós, vai manter até próximo de Duna. É, gente, obrigado. Para sequenciamento, curva à direita pro A 030, limite ao curso localizador. 030, limite ao lock, o 52 está certo. Descendo ainda para o 200, 52 está zero. Está autorizado a descida até o 170. 170, 52 está zero. Victor Charlie Hotel, aguarde. Charlie Mike Papá, call now Salvador Approach Control on frequency 119.8. 119.8, Charlie Mike Papá, have a good day. Charlie Mike, corrijo. Victor Charlie Hotel, acende a notificação. Mike Charlie Papa, descendo mantém 3000, search altimeter 1016, if it's feasible, maintain present speed until it's up position, confirm. I affirm, descend to 3000, I maintain present speed, Charlie Mike Papa, until it's up position. Thanks. Dá 3144, intercepta o localizador, complexo final S, torre 11895. 1895, obrigado, até uma boa tarde. Tá. Oceané 6255, autorizado final ILS. Trip 5240, desse mantém o nível 1150. 1150, 5240, Trip. Solos 42, libera a direita e chama o solo 121-9. Edu 2230. Está presente, voa toque, descendo para 4000, 2230. Dos 230. Prossiga, tchau. Então, 3144, boa tarde, continua a aproximação, informa a TR da Trip, presta a iniciar a rolagem na 1-0, aguarda a pista livre. Então, 3144. É, está aguardando a pista livre. Podia confirmar o vento? 1-0-0 graus com 1-0 nós. É, está aguardando a pista, está 3144. O Trip 5490 tem livre decolagem da 1-0, o vento 1 com 1-0 nós. 5490. 1-7-7-7. Com 1-9-0, total a bordo, 2 horas e 40 minutos de autonomia, alternando com 1-7-7-7. Bom, 1-7-7-7, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera do 1-0, chamei torre 1-8-95, o ajuste altímetro 1-0-1-6. Via Índia, ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8-95, o ajuste agora 1-0-9-0. Ou de 3.000, ajuste 1-0-6. Ok, 3.000, poderia confirmar a proa? Para interceptar o lote? E qual é a proa que está mantendo no momento? Mandado manter proa 90. Pode manter proa do externo ou de duna? É número 4 na aproximação, estabiliza então na proa 100, 1-0-0. Passaria 2230. Ok, proa 100, tem uma velocidade recomendada, tchau? 08, obrigado, bom trabalho. 255. Passaria, gente, complete final S, torre 118-95, Oceania 6255. 118-95, ou 6255. Informa também ali, próximo a Duna, recebeu interferência de rádio pirata aqui nessa frequência. Gente, obrigado. Passaria 2230, curva direita, proa 1-50. 1-50, direita, 2230. Salvador, boa tarde, Trip 5490. 2230, se puder, mantenha presente velocidade até mais próximo, na escuta ainda para redução. Na sua escuta, sim, 2230. Papai, papai, Charlie Mike, papai, we're clear for final left approach. E eu estou a ILS Approach, eu Charlie Mike. Ah, 200 nós, tem condições? 200 nós, está 3804. Afirmativo, 1941. Tá, escuta. Desça e mantenha o nível 070. 070, 941. Tá, 3804, desça e mantenha o nível 060. 060, 04. Trip 5240, desça e mantenha o 050. 050, 5240, pode curvar a direita no lock agora ou 5240? Ok, temos um tráfego na posição de 2 horas, 12 milhas. O senhor irá segui-lo. Seu novo limite agora é o QD Mike 130 do NDB Simbra, aguardando transferência para o setor final da aproximação Salvador. 130 de Simbra, 5240, Trip. Tem um tráfego 5.800 pés agora. 3-0, eu estava no curso, passarelo. 3-1-4-4 no solo aos 4-6, libera a direita e chama o solo 1-2-1-9. Ok, vai livrar a primeira direita, chama o solo 2-1-9, está 3-1-4-4. Salvador, Tripe, 5-2-4-0, boa tarde. Curva esquerda, proa 0-1-0, limita o curso localizador. 0-1-0, não gostei, poderia repetir? A proa 010 para sequenciamento, limita o curso localizador. 010 limitado pelo curso, voo 1941. Voice, bom dia, TAM 3199, Run 2. Cada 5-2-4. Charlie Mike Papa, Establishment. Clear final approach. Charlie Mike Papa, end contact now tower 18.95. 18.95, Charlie Mike Papa, have a good day. Salvador Tower, good morning. Papa Papa, Charlie Mike Papa. Papa Papa, Charlie Mike Papa, continue your approach. You are the number 2 for Lindy runway 10, stand by runway vacated. Roger, we accept runway 17 if available, Charlie Mike Papa. Ah, tranquilo. 0 para 1, sucesso. Jet 6721, nação de educação, chegada a Mari, desce, mantém o nível 080, redução para 220 nós. Seu número meia dúzia na aproximação, estamos trabalhando com a LP23, 10 milhas de separação. 0 para 080, 3804, descendo para o 060, chame final Salvador, 119.8. 060, Salvador 198, TAM 3804. TAM 3804? 119. Direita, 219.6251. Mantenha a altitude de 4.000, ajuste 9096, ela mantém a presente proa, devido ainda a tráfego, está para cruzar o tráfego na sua posição de 2 horas, pois são 1 hora, a 6 milhas a rumo sudoeste. Aeronave é um AT-43. Feche do tráfego, não à vista, vai descer para 4.000 pés, 1096, na 3804. Afirmativo, intencionalmente era ultrapassar o curso do localizador TRIP, do TAM 3804. Passarinho do 2230, localizador, pista vista. Gente, agora reduza para aproximação, cheque de repouso, graças pela colaboração. Tráfico 37 está fazendo base pela direita para a pista 97, 1 Charlie 25. 1777, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Manterá o ponto de espera da 10, 1777. 080, se houver falhas, vou ir para cima na marcação no 30. Restauração direita, proa 080, se houver falha, vou à marcação 130, descida, TAM 3204. Afirmo. 0. Cliente, passarinho. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, have you inside to check your landing gear? Clear to land runway 17, the wind is 100 degrees, 10 knots. Gear down and locked, clear to land runway 17, Charlie, Mike, papá. Dado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2017 LS autorizado, informará estabilizado, 5240. Trip 5240, correção. Ajuste no 0 no meio. Ou no 0 ou no meio, 5240. Trip 6213, decola 50, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, Oceania 6213. 1941 desse, mantém até 4.000 pés, ajuste o altímetro 1096, mantendo a proa, chame final Salvador na frequência 119.8. Desce 4.016, chama 198, passo controle. Oxenem 6213, contato radar, sub, mantém o 360, saída da EL. Para o 360, autoriza da EL? Autoriza da EL. Muito obrigado, proa da EL. Guardião 01, prossiga. E posso passar dentro. Papá, Papa Charlie, Mike, Papa on the ground at 5-1, confirm your apron. Roger. Kilo Romeo Oscar autorizado, ingresso. Reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17. Pronto, pode interceptar o localizador. Gol 941, nessa proa irá ultrapassar o localizador. CN941. Controle 3804 vai começar o lote ou vai cruzar o localizador novamente? Vamos fazer um snake approach, irá ultrapassar o localizador para seguir o traço à frente, que é um A372 aqui. Irá passar ligeiramente o localizador. Afirmativo. Está comandando 1609 indicado, essa 380. Excelente, excelente. Obrigado. Restou redução, gol 941. Ciente, gol no 941. Atento aos tráfegos na final da pista no zero, chame Torre Salvador agora, na frequência 118.95, solicite instruções para pouso. Tá, Roger, Charlie, Mike, Papa. 070, nessa proa intercepta o localizador, reporte estabilizado. Esquerda, processa, intercepta o lote, 3804. Então, 3804, desce para 2000 pés, ajuste no 096. 2000 pés no 096, 070, tá, 3804. 500 pés, ajuste o altímetro no 096, regras de voo visual, informe voando rotatória. Calha, céu. No 096. Vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao localizador, M7. Autorizado a decolagem, pista 17, o vento 100 graus, 10 nós. Nosso procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 18.95 a torre, por 2 cadernos. Estou autorizado a descer até 4.000. 4.000. 540. 5 milhas externo. Trip 5240, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardo a autorização da pouso, 5240. Passaredo 2230, solo 54, direita 121, décima 9. 219, obrigado, Dejan. No tráfego avistado, autorizado pouso direto no Graé. O vento 110 graus, 13 nós, reporta solo controlado, Guardião. 110, 13 nós, reporta solo controlado, Guardião 101. Gol no 777, livre decolagem da 10, o vento 100 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, gol 1777. Kilo Romeo Oscar, decola 55, 1208 agora, tem um bom voo. 208, obrigado, Romeo Oscar. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mil pés, corredor Axé na escuta do controle, informe através fora da barra. Seria possível, senhor, dar presente e autorizar a sessão para o 045 na proa de Siri, Barra Grande? Autorizado subida até 2.500 pés inicialmente, voando Siri, aguardo para ascensão. Quente, Romeo Oscar. Já na proa da rotatória, o Vitor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, aguarde para a transferência. Hotel. São curva esquerda para o 13. Esquerda 130 para o norte, 194. Gente, Guardião 01 no solo 56, frequência livre no corte, boa tarde. Trip 5240, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus, 13 nós. Vai, Charlie travado, 5240, livre pouso. Gol no 777, decola 56, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Controle em 1208, gol no 777, boa tarde, moça. Gol, nossa. 77. Vou no 777, contato radar, submantenho 340, pede ideal. Essa é o voo 340, saída da El, voo 1777. Victor Charlie Hotel Visual com o aeródromo. Afirmo. Chame Torre, na frequência 118.95. 1895, obrigado, senhor. 895-3804. 1906, reporte vertical da rotatória. Tá passando no momento, senhor. Cinti, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas, cabeceirão no 7, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Aguarde para transferência, gol no 941. Sim, 941. Torre Salvador, boa tarde, Jotan 3804, estabilizar DLS, Campo Vista. Jotan 3804, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando autorização, tá, 3804. Vitor Charlie Hotel, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Charlie Hotel. Afirmativo. Web 6721. Web 6721, desça para 3 mil pés, ajuste no 096, reduza a velocidade para 1709. 3 mil pés, 1067. Ajuste o altímetro no 096. Se for 66, eu vou. Salvador, boa tarde, 35240, muito boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 03. Alfa, Kilo, parte 3, posição 03, 35240. O vento 1110 graus, 109. Autorizado pouso 903804. Web 6721, vetoração para intercepção, curso localizador, curva direita, proa 090, reporte estabilizado. Direita, 090, chama estabilizado, é na 72. Centro Recife, 12685, ao término 2545. Viu? 1895, bom, 948. Estou autorizado, Kilo Romeo Oscar 045, informe atingindo. Informa, Romeo Oscar. Opa, isso tem baixo travado. Da proa 015, limita o curso localizador. Esquerda, proa 015, confirma. Afirmativo, 015. Afirmativo, 015, proa esquerda, limite ao localizador, 94. Azul 4089, informação em Yankee, aguarde cópia. Chame final Salvador na frequência 119.8. 198, 924. TAM 3283, a sanificação chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste de altímetro no 0.6. 060, 3283, 1.0.6. 4-4. 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 3 mil 10, 1 no 0 no 6, ajuste, 9 2 A autorizado, Vitória, o nível de voo 3.